mãos nesta estrada percorrida. Digo mais, não vos trocava por nada desta vida. E talvez um dia chegue a hora do adeus, deixar-vos em compena, amigos meus. Mas mesmo longe, posso estar perto, ao pé